O apé de Oswaldo Cruz e a torcida Jovem Fla. Uma vez. O apé de Oswaldo Cruz e a torcida Jovem Fla. Uma vez. O apé de Oswaldo Cruz. Sempre Flamengo. Uma vez. O apé de Oswaldo Cruz.